está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Zé Nascimento chegando nessa primeira edição deste ano para ficar com você bem juntinho até as 15 horas. É verdade. Olá, galera, eu sou Gustavo Rezende, chegando aí pro nosso primeiro programa do ano. E uma novidade, qual é, Marquinhos? Ao vivo! Ei, ao você cores. Passa a partir de agora a conferir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, na sua versão 2011, ao vivo, pela Rádio Rio de Janeiro em 1400 kHz AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Elísia, programa de abertura da temporada, tinha que ter um convidado especial, não é isso? Claro, especialíssimo. Olha, o tema do nosso programa de hoje, né, super especial, a Natasha McKenna, jovem para jovem. Isso aí. Falando para jovem, né, claro. No Jogo Rápido, temos a entrevista com Marcelo Cunha, membro da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, a PBP. Isso aí. E, Lízia, o que a gente tem de fatos marcantes na história no dia 17 de março? Então, em fatos marcantes de hoje, nós temos, nascida no dia 17 de março de 1945, a cantora Elis Regina Carvalho Costa. Foi intérprete brasileira, conhecida por sua presença de palco, sua voz de mezzo-soprano e sua forte personalidade. Elis foi considerada por muitos críticos e outros músicos como a melhor cantora brasileira de todos os tempos, inovando os espetáculos musicais no país. Com muitos outros artistas do Brasil, Regina surgiu dos festivais de música na década de 1960 e mostrava interesse em desenvolver seu talento através de apresentações dramáticas. Seu estilo era altamente influenciado pelos cantores do rádio, especialmente Ângela Maria, e a fez ser a grande revelação do Festival de TV Excelso em 1965, quando cantou Arrastão, de Vinícius de Moraes e Edu Lobo. Tal feito lhe conferiu o título de primeira estrela da canção popular brasileira na era da TV. Isso aí, que mais, Lise? Nós temos também, no dia 17 de março de 1948, que foi firmado o Tratado de Bruxelas. Esse documento firmava uma parceria entre França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Reino Unido. A intenção deste acordo foi firmar uma parceria econômica e militar entre países, né? Isso mesmo. Também no dia 17 de março, só que em 1992, eleitores brancos da África do Sul votam em um referendo pelo fim do apartheid, que foi um terrível regime político de segregação racial dos negros que habitavam aquele país. O apartheid na África do Sul durou 42 anos. E também num dia 17 de março, só que em 1919, nasce o cantor e pianista americano Nat King Cole. O cantor de jazz imortalizou diversas canções, tais como Unforgettable e Quissás, Quissás, Quissás, entre outras. Lembrando ao ouvinte que o nosso programa a partir de hoje é ao vivo. Isso. Estamos sempre com você todas as quintas-feiras, sempre às 14h, com reprise aos domingos no mesmo horário. E se você quer falar com a gente, agora mais um motivo, né? Exato. Ao vivo. Epa. E você tem várias opções para isso. Por telefone, ligue a partir de agora até às 15h desta quinta-feira, dia 17 de março, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Bom, você também pode mandar um e-mail para nós. Escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou pelo site o www.radioriodejaneiro.am.br. Super fácil. Anota também o nosso fax, que é o 3386-1444. Ou então escreva uma carta para nós. O endereço é Rádio Rio de Janeiro, Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador. RJ, né, Rio de Janeiro. CEP 21920000. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Vamos à pergunta da semana do nosso quiz. A pergunta é: Geraldo de Aquino foi um grande Ceareiro da doutrina espírita em nosso país. Foi ele quem conduziu os processos de aquisição da Rádio Rio de Janeiro e da transformação da mesma em uma emissora espírita de rádio. Em homenagem a este grande homem, que deu início a tudo isso, perguntamos: qual é a data do seu aniversário? Alternativa A, 14 de março de 1912. Alternativa B, 19 de abril de 1900. Ou alternativa C, 25 de março de 1912. Então, responda a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, somente na exibição desta quinta-feira, dia 17 de março, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 21 de março, você envia uma mensagem para a gente através da nossa página dentro do site da Rádio Rio de Janeiro. O endereço é www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua mensagem com a resposta. Ou você pode enviá-la através do nosso e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Esperança, do músico espírita Silvio Sodré, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Não esqueça e participe, viu? O que rola por aí? Já estão abertas as inscrições para a Oficina de Estudos da Arte Espírita. As oficinas têm como temas as artes cênicas, visuais, literárias e musicais. Os interessados em participar devem enviar um e-mail para contato@oficina.org.br, contendo nome, endereço, telefone e data de nascimento. Ou também podem fazê-las preenchendo uma ficha no CERJ. Para mais informações, acesse www.oficina.org.br/inscrições.php. Todo último sábado de março, o Centro Espírita Lar de José realiza um grande sopão com o objetivo de distribuir alimentos e apresentar o Evangelho aos moradores da rua. Se você, jovem, está interessado em participar, compareça à instituição como voluntário na próxima edição do sopão, que acontece no dia 26 de março, a partir de 8h30 da noite. O Centro Espírita Lar de José fica na rua Domingos Mondim, 314, no Tauá, Ilha do Governador. O Centro Espírita São Francisco de Assis, o CESFA, convida os interessados para participar de sua evangelização aos domingos das 9 às 10 da manhã. Aqueles que quiserem participar devem comparecer no centro que fica na rua Conde de Irajá, 642, Botafogo, próximo a Cobal do Humaitá. A instituição espírita Casa de Preservação da Vida está convidando jovens para sua evangelização infanto-juvenil, que ocorre todos os sábados, das 9 às 11 da manhã. Caso você queira participar, o endereço da Casa de Preservação da Vida é Rua Copiúva, 279, no Jardim Carioca, na Ilha do Governador. Para mais informações, ligue 3386-8364 ou 8148-7168. A mocidade do Centro Espírita Luz e Caridade está convidando jovens para participarem da sua mocidade. A reunião acontece aos sábados das 3h30 às 5 da tarde. Para tanto, basta procurar Daniel Oliveira ou Aline, que são os coordenadores do grupo. O Centro Espírita Luz e Caridade fica na rua Esperança Melo... Anspeçada, Melo 38, Olaria. Participe! Jogo rápido. Espaço Jovem. Marcelo Cunha é um artista especial. Seus trabalhos são lindos e nós gostaríamos de chamar a atenção de todos para as suas palavras, pois ele é um artista incrível. A forma que ele tem para se expressar e realizar suas obras é com a boca. Ele participa da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés. Essa associação foi fundada em 1956 por Eric Stegman. Vamos saber mais detalhes sobre ele, seus trabalhos e a associação, que possibilita não só a ele, mas a muitos outros artistas mostrarem seu trabalho. Marcelo Cunha, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lízia. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Marcelo, como vai? Tudo bem. Marcelo Cunha, fale um pouquinho pra gente sobre você, Marcelo Cunha, como você chegou na Associação Pintores com a Boca e os Pés? A minha chegada na associação, ela foi um pouco demorada, eu acredito que foram 10 anos. Eu comecei a trabalhar em pintura em 94, na época eu tinha 25 anos de idade. E para mim foi mais fácil porque antes do meu acidente eu era desenhista gráfico. Só que eu acho que é importante a gente dar uma voltada, né? Porque claro, eu era atleta, praticava ciclismo, corridas rústicas, participei da São Silvestre. E gostava de acampar, viajava e tinha uma vida muito ativa. E de repente me vi privado dos movimentos que, assim, de certa forma, era a condição de eu alcançar os meus objetivos. Que eu sempre fui muito cheio de sonhos e objetivos para a minha vida. E de repente eu me vi preso a uma cadeira de roda com uma realidade muito difícil. Mas aí, assim, depois de 3 anos, tive o privilégio de ver um camarada pintando na televisão, no telejornal. Foi quando foi a luz na minha vida, né? Eu falei, é isso que eu vou fazer. Foi quando eu comecei a pintar com a boca, porque até então eu não tinha nenhuma referência do que eu podia fazer. Mesmo tendo um vasto conhecimento de desenho artístico e publicitário, que era a minha formação. Ah, então você já era desenhista? Eu já era desenhista, então assim, tinha um vasto conhecimento para minha idade, né? Que fique bem claro isso. Mas eu não sabia como fazer, pintar, de que maneira, né? E aí quando eu vi aquele camarada, eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí na mesma tarde eu fui para a cadeira de roda, ainda com uma limitação física, porque eu não conseguia ficar muito tempo na cadeira de roda, como eu fico hoje, por 8, 10, 15 horas numa cadeira de roda, quando é necessário, né? Então assim, eu tive que enfrentar aquela limitação, mas fiz com uma vontade muito grande, porque foi a oportunidade que surgiu para mim. Então, a associação com a boca e os pés, então assim, fala um pouquinho dela, assim, né? Do que é exatamente a associação. Ela foi criada em 1956 pelo senhor Arnulf Erstegma, um alemão que tinha como objetivo fazer com que outras pessoas que tivessem limitações para utilizar as mãos também tivessem a vivência que ele tinha, que era poder tocar as outras pessoas com a arte que era tão presente na sua vida. E eu fico muito feliz de saber que aquela atitude de solidariedade e compartilhar sua vivência com outras pessoas me atingiu tantos anos depois. E eu sou muito feliz e tornou-se para mim o meu objetivo também. Promover o crescimento de todos aqueles que são artistas e todas as pessoas que eu possa alcançar. Quer seja através do meu livro, quer seja através da minha palestra, quer seja através de uma exposição. Sabe, tocar essas pessoas e fazê-las entender, quer seja jovem, adulto, criança, que é possível viver com felicidade, porque felicidade não tem a ver com a ausência de problemas, e sim como nós nos portamos diante deles. Eu acho que o maior presente que eu recebi daquele homem que tantos anos atrás, sabe, fundou a associação foi esse, de uma vivência mais digna diante da sociedade. Marcelo, lá na associação tem crianças e jovens na associação? Sim, temos agora crianças que estão sendo aceitas, que estão buscando e estão recebendo todos os meios para que possam desenvolver um trabalho, sabe, mesmo com as suas a pouca vivência, né, devido à idade. Temos crianças, temos mulheres, idosos também, ou seja, hoje nós não temos limites de idade, e é uma coisa muito importante, porque eu acho que o crescimento e a dignidade que a gente tem na associação tem que atingir a todo mundo, independente da idade. Então a gente fica muito feliz em saber que ela cresce a partir da vontade dessa pessoa que busca, independente da sua idade. Para quem estiver interessado, como chegar na associação? Como fazer parte da associação? Só para a gente conferir os seus contatos, para quem, né? Conferir o contato direitinho, o telefone, para fazer contato com vocês. Olha, é o telefone. O telefone da associação é 011, né? É 5051-1008. E o site www.appp.com.br. E lá vocês terão todos os contatos. Gente, estamos. Então, acabamos aqui, né, de bater um papo com o Marcelo Cunha, né, que veio especialmente aqui conversar com a gente. Gostaríamos de agradecer muito, né, a sua presença. Leve o nosso abraço lá e muito obrigada. Obrigado, Marcelo. Volte sempre. Obrigado a vocês pela oportunidade. E você, jovem, não esqueça, a vida não para. Espaço Jovem! Bom, e na abertura da temporada 2011 do Espaço Jovem, claro, tínhamos de ter uma convidada à altura, uma convidada também igualmente especial. Especialíssima. Com certeza. E nós recebemos aqui com muita honra a Anatasha Mequena, ela que é cantora, já desenvolve há bastante tempo, né, um sólido trabalho no campo da música e da arte espírita e da música em geral. E a gente vai bater um papo bastante interessante sobre o trabalho da Anatasha, enfim, tudo que ela tem a nos oferecer. Anatasha, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-la aqui no Espaço Jovem pela primeira vez. Não é a sua primeira vez aqui na rádio, mas é a primeira vez no Espaço Jovem. Então, nosso programa, estreando com o pé direito. Seja muito bem-vinda e sinta-se em casa. Muito obrigada, Marcos Leite, Lízia, Gustavo, boa tarde a todos vocês, aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. E para mim, é uma grande honra estar aqui no dia de hoje. Muito bom. E assim que, né? E o mês da mulher, né? É uma mulher para estrear. Sim, tudo, exatamente. Né? Exatamente. Muito bem. É verdade. Não é? Boa tarde, Anatasha. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, menina. Bem-vinda. Muito boa tarde. E a gente está curioso, todos nós aqui, né? Para saber um pouco mais sobre a sua carreira. Como é que ela começou? Conta pra gente. A minha carreira musical, ela começou desde a minha infância, desde pequenina. Com 1 ano de idade, eu já falava. E como a criança está naquele período de que já fala, ela acaba, por consequência, musicalmente se envolvendo também com este universo de melodia, ritmo e harmonia. Foi o que exatamente aconteceu comigo. Mas, assim, aos 3 anos de idade, eu já estava bem melhor. Eu já tocava, conseguia ouvir músicas as quais a minha avó colocava no rádio para tocar em fitas. E eu ia escutando aquelas músicas, aquelas melodias, ia cantando. Algumas eram áreas de balé, como o balé O Quebra-Nozes, de Tchaikovsky, O Lago do Cisne. E eu pegava essas obras e musicava de uma forma, levando a poesia dentro dessas músicas e, consequentemente, tocando-as em instrumentos como piano e cantando. Então, assim começou. Que legal. Vamos perguntar mais coisa, viu? Uhum. Você canta, toca, compõe. Mas isso daí, assim, essa composição toda iniciou já aos 3 anos, Aninha? Já aos 3 anos de idade eu compus a minha primeira obra, que era baseada nas canções que eu ouvia. É mais ou menos uma obra pequena, que detalha um pouco das cantigas de roda. É um gênero de cantiga de roda. E anos mais tarde, com 6 anos para 7 anos, já escrevendo e lendo, eu fiz a minha primeira obra musicada, um pequeno musical chamado Reminiscências da Minha Infância. E essa palavra reminiscências, eu tinha encontrado no dicionário e fui ver o significado da palavra e falei com a professora: professora, eu vou fazer uma história e uma música sobre reminiscências. E ela olhou para mim com os olhos assim arregalados, assustada. Como assim uma criança de 7 anos falar que vai compor uma obra? E foi a minha primeira obra, Reminiscências da Minha Infância. É uma curiosidade. Você fala que começou assim bem cedinho. Mas, assim, acho que talvez todo mundo esteja se perguntando. Você brincava? A minha brincadeira Boa era... pergunta. É uma ótima pergunta. A minha brincadeira sempre foi um bom livro, um bom caderno, um bom lápis e uma boa hora em que eu pudesse parar de fazer as minhas contas, de ficar conjugando os verbos e podia finalmente cantar as minhas músicas, fazer aquilo que eu gostava, dedilhar o piano. Isso era o que eu mais gostava e isso era a minha brincadeira. Era diferente mesmo, né? Perfeito. A Natasha, as suas composições são clássicas, são bem diferentes do som que a maioria dos jovens costumam ouvir. Quais foram as suas principais influências para cantar o estilo de música que você canta? Existe uma sementinha, Gustavo, dentro da gente, dentro da nossa alma, impressa na alma. E isso aconteceu comigo. Desde a minha terna idade, eu já tinha a sensação de que o meu caminho era um caminho musical. Mas não era uma música comum. Hoje eu intitulo essa música carinhosamente de música espiritual, porque apesar de ela puxar para o gênero que nós chamamos de música erudita, ela é uma música de cunho popular também, porque ela também trata de temas populares, mas claro, é uma música que teve assim uma grande dose de Johann Sebastian Bach, Tchaikovsky, Beethoven, Villa-Lobos... E, assim, dos populares, Francisca Gonzaga, Carlos Gomes. Então, assim, eu fui cercada por essas pessoas que eu chamo hoje de espíritos afins. Então, assim, um dos meus grandes amigos até hoje é o Amadeus, que é o Mozart. Então, a gente sempre está conversando, discutindo sobre como criar gêneros que sejam também populares, mas que sejam de uma grande elevação, porque a sonoridade, as notas musicais, elas produzem vibrações. É uma lei física e é uma lei espiritual. Então, é preciso que aquela nota lá, dó, ré, mi, sol, sejam, elas passem para as pessoas não apenas o som, mas que elas passem também essa vibração de alguma energia boa. Maravilha. Bom, a gente não vai chamar a Natasha McKenna aqui sem ouvir um pouco da música da Natasha McKenna, óbvio, né? Claro. O que a gente tem para, né, nessa primeira música? Seria, no caso, a música da Ave Maria, né? Que você... Sim. Qual é o significado dessa música para você? Rapidamente. Ave Maria, para mim, é a minha música preferida. Me marcou bastante, até por causa da história dela, que não era uma música religiosa, ela não foi feita para isso. Sim. Ela é uma obra que nasce em 1854, de uma reunião de amigos, e assim, ela une dois grandes gênios. Johann Sebastian Bach, com o prelúdio número 1, de O Cravo Bem Temperado, e Gounod, com os versos e a melodia, que intitulou de Ave Maria. Vamos então ouvir com a Natasha McKenna, Ave Maria. Thank you. Ouvimos então Ave Maria com a Natasha McKenna. Espaço Jovem faz um rápido intervalo e volta já já. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também através da internet. Você que ainda não conhece, confira o site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai encontrar tudo sobre o que é a emissora da Fraternidade, informações sobre a sua programação e, é claro, como ajudá-la através do Clube da Fraternidade, entre outras formas para tanto. E no site da rádio você pode ouvir a nossa programação em tempo real, 24 horas por dia, online, de qualquer lugar do mundo. Bastando para isso você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. Neste momento, por exemplo, se você clicar no Ouça Agora, você vai ouvir a gente, você vai ouvir o Espaço Jovem. E dentro do site, várias outras informações, tem também o nosso cantinho, o cantinho do Espaço Jovem, onde você vai encontrar informações sobre o programa, entrar em contato conosco, enfim, várias oportunidades para você nos contatar. Então acesse www.radioriodejaneiro.am.br e confira, ok? Bom, até o dia de hoje o programa estava, digamos assim, de férias, né? A gente colocou as reprises dos melhores programas de 2010. Hoje voltamos com a temporada 2011. E ao vivo. E ao vivo. E é claro, nesse período, muita gente entrou em contato. Gustavo, começando por você. A lista é grande. Temos o Humberto, o Fábio, que nos mandou um texto. Sim. O Nelson Afonso da Silva. E também a Deise Puga. Eu queria aproveitar também para mandar um abraço para minha namorada, Camila. Um abraço e um beijo. Então tá certo. Ela tá nos ouvindo. Opa, valeu. Beijo aí, menina. Audiência do programa. Também mandar um abraço para o Flávio Felipe do Jardim América, que parabeniza a estreia do Espaço Jovem ao vivo, né? A reestreia, podemos assim dizer. O programa já está há quase 8 anos no ar, né? Mas ao vivo é o primeiro. Entrou para a história, então, viu? Deixa de ser uma reestreia. E também está divulgando o show do Grupo GAN nos dias 26 e 27, aproveita, né, para convidar. Ok, dado o recado, um abraço para você, Flávio. E também para o Merinei da Silva, de Sepetiba, ele que também participa do nosso quiz. Que mais, Lise? Olha, temos aqui o Roberto Prada. Estou muito feliz pelo programa estar ao vivo. Abraço para você e obrigada. E fica aí ligado, participando, viu? A Célia, Duque de Caxias. Beijo, Celinha. Eu sei quem é você, viu? A Célia Moratelli. Parabenizo pelo programa ao vivo. Desejo muito sucesso. Um grande beijo para Marcos, Liz e Gustavo. Para você também, valeu, viu? Obrigado, Célia. Temos aqui a Janete Maria de Andrade, São Gonçalo. Beijo, obrigada. Valeu. Beijo. E, claro, os aniversariantes também, a gente não claro, pode, claro, né, gente, jamais esquecer deixar isso. Deixar de mencionar. Quem faz aniversário nessa semana, Lise? Olha só, vou mencionar rapidinho os nomes de quem aniversariou e falar do dia. Olha, o Caio Luiz, nosso amigo aqui, nosso estagiário, Walter, Sérgio Carvalho, pelo Dia Internacional da Mulher aqui, dia 8 de março, Alfredo, Marcelo Gonçalves, José Marques, Roberto, Moema... E hoje o aniversariante do dia é o Clever Ferreira da Rocha. Isso. Beijo e parabéns para você, parabéns, garoto. Parabéns ao Clever, parabéns a todos os aniversariantes que aqui mencionamos. Parabéns a você que faz aniversário hoje, que nos ouve. Enfim, eu quero mandar um beijo para minha... Saúde, tudo de bom. Ó, pra minha amiga Rosângela, lá do Caxambi, fez aniversário também. Opa, beijo, Rosângela. Então. Valeu. Quiz. Bom, chegamos aí ao quiz. A nossa pergunta de hoje é: Geraldo de Aquino foi um grande seareiro da doutrina espírita em nosso país. Foi ele quem conduziu os processos de aquisição da Rádio Rio de Janeiro e de transformação da mesma em uma emissora espírita de rádio. Em homenagem a este grande homem que deu início a tudo isso, perguntamos: qual é a data do seu aniversário? Alternativa A: 14 de março de 1912. Alternativa B, 19 de abril de 1900. Ou alternativa C, 25 de março de 1912. Bom, então estão aí as opções, letra A, letra B ou letra C. E, é claro, você vai responder, né, na sua opinião, qual é a alternativa correta através dos nossos meios de contato. Você pode fazê-lo através do telefone da Rádio Rio de Janeiro, somente nesta quinta-feira, dia 17 de março, no caso, durante a exibição do Espaço Jovem, ou seja, até às 3 da tarde, no telefone 3386-1400, 3386-1400. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 21 de março, enviando uma mensagem para a gente através da nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você clica no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar a sua mensagem. Ou também você pode fazê-lo através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Esperança, do músico espírita Silvio Sodré, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. E não esqueça, e ligue aí que a gente está esperando, viu? Participe! Participe! Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. E nós voltamos a conversar com a Natasha Mequena, ela que nos brinda aqui com a sua presença, falando da sua carreira, do seu trabalho, da sua atividade e de artes, arte espírita, arte em geral. Em geral. Neste Espaço Jovem, o primeiro de 2011. A Natasha, dando sequência, a gente gostaria que você mostrasse mais um pouquinho do seu trabalho. O que você nos indicaria para nós ouvirmos? Uma canção que é uma pérola da música popular brasileira, numa versão que eu criei para piano e voz, intitulada de Romaria, uma composição do Renato Teixeira. Isso aí, vamos ouvir. Sobre o meu cavalo é de laço e de nó, de jipeira ou giló. O giló desta vida, dessa vida sofrida, dessa vida cumprida só. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, se a sorte eu não sei, se a sorte eu não sei, nunca vi. Só queria mostrar, só queria mostrar. pedir-te romaria para se paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar. Ouvimos então Romaria na bela voz da Natasha Mequena. E por falar nisso, né, a Natasha Mequena, seu nome tem algum significado específico, Natasha? Conta pra gente. Porque é um nome diferente, né? É um nome diferente, é um nome, assim, vítima de muitas perguntas, alvo de muitas perguntas, aliás. Faço ideia. Mas, assim, eu não tenho ideia de qual seja o significado. Acho que, talvez, assim, um mentor espiritual chegou no ouvido de minha mãe e soprou. Tem que ser a Natasha Mequena. Maravilha, então. Bom, a Natasha é o seguinte. O que te inspira quando está compondo? Principalmente a questão de que eu tenho como papel, como grande tarefa, dar o melhor de mim, de fazer o bem, de cumprir a minha missão, a minha tarefa no que diz respeito à música, ou seja, levar a palavra de ânimo, o conforto e auxiliar na transformação e no despertar de uma nova era. Durante a composição, na hora de compor, você segue alguns padrões, alguns rituais, digamos assim? Não. A música, ela vem a mim de uma forma bem natural, como se fosse o meu ato de inspirar e expirar. Perfeito. A música vem assim. Bem, rapidinho. Olha só, o Oswaldo Cruz, Magdiel, quer fazer uma perguntinha para a Natasha. Alguém já pensou em musicar um livro de Emmanuel? Bom, musicar um livro de Emmanuel. Existem algumas obras que já foram feitas, algumas óperas ou musicais feitas baseadas em livros psicografados por Francisco Cândido Xavier. Isso. E, portanto, de Emmanuel. Mas, assim, direcionando a pergunta para mim... Sim, e já foram feitos, e em breve, se Deus quiser, todo mundo do meio espírita irá conhecer essas obras que eu fiz. Uma delas é Querido Diário, uma ópera bem popular, Querido Diário, que relata as irmãs Fox, o fenômeno das mesas girantes. Uma outra grande obra é Artemis Bar, e Quando o Gênio Retorna. Menina, que isso? Pois é, isso é bom. Bom, altos projetos. Muitos. Altos projetos. E a Natasha, de modo geral, suas músicas são mesmo espiritualizadas, independentemente do que você esteja gravando? Você passa espiritualidade nas suas músicas? Como é que isso funciona? Passo sim, porque a música, ela é espiritual, a essência dela é esta, porque a nossa origem é sermos espíritos. Então, se a Natasha está compondo a música, não é a Natasha simplesmente pessoa ser humano, é a Natasha espírito. Portanto, a obra tem essa essência espiritual. Perfeito. A Natasha, mais uma vez, né, para a gente conferir seu trabalho, o que você gostaria de nos indicar? Bom, agora nós vamos viajar e passear por um mundo bem diferente. A presença de espiritualidade, mesmo que às vezes interpretada erroneamente ou superficialmente, num dos temas dos mais famosos musicais da Broadway, The Phantom of the Opera, o fantasma da ópera, tema um slow rock. Esse é lindo. Isso, viu? Aí, vamos ouvir. Bem jovem, um rock. Com certeza. I'm Adoramos todos, né, conversar com a Natasha Mequena, né, ela que foi a primeira convidada da temporada 2011 do Espaço Marcando Jovem. Marcando aqui a nossa agenda, nosso espaço. A Natasha, muito obrigado. Algum recado final? Muito obrigada pela oportunidade, um grande abraço a todos e até os nossos caminhos musicais, se Deus quiser. Com certeza. Conversamos então com a Natasha Mequena, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. A reencarnação e o homem de bem. Mergulha o espírito na carne e temos o que se chama reencarnação, que é a oportunidade bendita deste mesmo espírito experimentar, dentro de uma nova perspectiva e novas diretrizes, o chamamento à verdade do espírito imortal. Mergulha o espírito na carne, espírito esse ainda náufrago, indeciso, inconstante nas suas perspectivas, nos seus conhecimentos da vida espiritual, e teremos um homem reencarnado, viciado, dúbio, materializado, dentro de um contexto transitório e egocêntrico. Mergulha o espírito na carne, espírito esse que já traz traços de iluminação espiritual, já que compreende a vida espiritual e que se compraz com o desejo do bem. E teremos o homem terreno que se poderá chamar de trabalhador do bem. Mergulha o espírito na carne, iluminado, côncio, com tarefas específicas de realizar um ensino a uma pequena multidão. E teremos, no âmbito terreno, o homem missionário, que projeta, sobretudo, a sua vida em benefício do próximo, a serviço glorioso de Deus. Mergulha o espírito na carne, único, dentro da esfera humana existencial, para guiar multidões, para transformar sociedades, para mudar certas facetas de um planeta que ainda obedece à lei da causa e efeito, de modo a ver somente os seus efeitos. E teremos o homem terreno, iluminado, sábio, generoso, que multiplica suas energias para ensinar o verdadeiro caminho a conduzir os espíritos deste planeta, à reformulação íntima, com vistas às esferas celestiais, e teremos um Mestre, Jesus, único e verdadeiro Mestre. A verdadeira face da reencarnação é mostrar as possibilidades de todos os progredirem dentro de um ambiente que pode ser considerado hostil a certos espíritos que ainda não conseguem perceber a vida espiritual como esta é. No entanto, em face do mesmo progresso, da luz que pela necessidade se fará presente, cedo ou tarde, teremos que caminhar diante da vida, realçando as características espirituais, valorizando as lutas como meio e impulso para o progresso, necessário e útil, para, enfim, termos, diante da vida, espíritos encarnados e desencarnados, na vida útil deste planeta, capazes de se situarem entre si e de valorizarem não só o espaço individual, como o conjunto, para o verdadeiro progresso da humanidade. Enfim, são estágios que se iniciam e se completam, terminando em um ser melhor, numa vida melhor, num planeta melhor. O homem de bem não é e nunca será um sonho. É uma realidade a ser alcançada, especialmente porque temos o nosso favor, não só o nosso Criador Deus, mas igualmente este Mestre iluminado que coordena e preside a evolução de nossos destinos, que é Jesus. A Ele, Jesus, daremos os nossos melhores sentimentos, pois Ele nos mostrou como é ser, viver e caminhar dentro deste ambiente terreno, de forma serena, segura e totalmente iluminada, buscando alcançar uma vida melhor de oportunidades espirituais, de onde iniciamos nossa trajetória e onde certamente terminaremos, em face ao estágio evolutivo em que o espírito humano se encontra. Agradeçamos a oportunidade, sejamos homens de bem. Sejamos fortes, sejamos verdadeiros. É o nosso destino. Sejamos confiantes sempre em Jesus, em Deus e em toda a humanidade. Rádio Rio de Janeiro. Acabou-se o que era doce, né, galera? Poxa, que pena. Final do Espaço Jovem de hoje. Passa rápido, hein? Muito, nossa. Passa rapidinho, mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta, não é isso, Gustavo? Exatamente, no mesmo horário e no mesmo dia. E ao vivo. Ao vivo. Pois é. Às quintas e aos domingos, sendo que quinta é o programa ao vivo e o domingo a reprise, sempre às 14h. Isso aí. E Lízia, rapidinho, nossas dicas para um consumo sustentável e uma vida melhor. Pois é, eu faço aquela pergunta, o verão chegou e você, o que que você fez aí para evitar a dengue, né? Do nosso, aqui no nosso Rio. Isso. Hoje mesmo, pela manhã, eu vi que em alguns estados, em alguns lugares aí, a dengue tá se alastrando e vindo feia, gente. Então vamos cada um fazer a sua parte, olha o seu quintal, porque tem chovido bastante. Então, vai lá no seu quintal, vê se tem alguma latinha, qualquer coisa que possa, né, contribuir para o meio ambiente, para que essa doença não se alastre e não nos atinja, não é isso, gente? Com certeza. Nesse finalzinho, mandar também um abraço para a Mônica de Curicica, para o Rodrigo Couto de Jacarepaguá, para a Ângela de Nova Iguaçu, para o Adir de Cascadura, para a Marli Mariano da Ilha do Governador, para a Maria da Graça da Taquara e para o Wilson da Ilha do Governador, todos eles que também participaram do programa de hoje. Eu acho que eles gostaram do programa, está muita participação, né? Com certeza. E quem quer entrar em contato, Lízia, como fazer? Bom, você tem aí o nosso telefone 3386-1400, você tem também o nosso espaço jovem, @radioriodejaneiro.am.br e também o nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você deixa seu nome, se quiser a sua idade e a sua mensagem. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência do Clever e do Pablo Luiz. Hoje dobrado. Pois é. Trabalho tchau, dobrado. Galera. Até semana que vem. Beijo pra vocês, obrigada a todos e a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Tchau, galera. Até semana que vem, no mesmo horário. É isso. E, como sempre, agora ao vivo, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.